DJ Maiara Barreto. Eu falei? Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim. Aqui, o rock é mil grau. Chegamos mais uma vez no Barreiro. Pra gente fazer o nosso rock sem fim. O rock sem fim é por aqui, Bruninho. E aí, mano? Joga a mãozinha pra cima, quadra misto. A gente chega até de manhã pra fazer onda aqui no Rock Sem Fim. Maiara Barreto, Bruninho, Bruninho, Maiara Barreto. Bora começar agora o Rock Sem Fim, minha DJ. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. A tua amiga piranha tá aí, tá? Eu sou a vagabunda. O teu amigo viado tá do teu lado, tá? Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Aquela tua amiga sapatão tá por aí. Tu vai fuder no céu, piranha. Isso. Vagabunda. Tu vai fuder. Joga todo mundo a mãozinha pra cima. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no... Que o bagulho doido vai começar agora, mano. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Vai tocando, vai. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Piranha, piranha, piranha. Ei, Bruninho. Joga essa mãozinha. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Bora endoidar tudo, bora, bora endoidar tudo. Bora, bora e doida tudo. Aqui é sem massagem, minha DJ. Ei, Bruninho, vamos fazer o seguinte. Eu chamo a torcida do Pai Sandu, você chama a torcida do Remo. Beleza. Então pronto. A minha torcida bicolor tá aí, tá? Só quem é bicolor igual a Maiara Barreto, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima, joga todo mundo, joga lá pra cima, joga todo mundo, joga lá pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima. Vamos representar agora a minha torcida do Paysandu, por gentileza, pode dar uma vai na torcida do Clube do Remo aí, mano. Chama a tua, Bruninho, chama a tua. Cadê a torcida do Remo? A torcida do Leão. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Canta, canta, canta. Remo. Mais alto. Remo. A torcida do Remo dá uma vaia no Paysandu, porra. O bagulho explodiu, Bruninho! Jogador! Nesse momento ela enrola toda a língua, mano. Bora, cumpadre Paulinho! Cumpadre Paulinho Bial por aqui comigo sempre! Fala, Vevé das Produções, tamo junto! Ei, Felipe Lopes! Ei, Buda do Pões! A rapaziada do Crocodilo tá aí, mano. O meu parceiro Miau da GDS, ele. O meu compadre Paulinho. É o momento, Felipe Lopes. Tá nessa dentada, vai. Dentada, dentada, dentada. E dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada. O bebê dá valor. Dentada, dentada, dentada, dentada. E dá-lhe essa dentada, dá-lhe essa dentada, dá-lhe essa dentada. Na época do Rubi era assim, ó. Pedrada, pedrada, pedrada, pedrada, pedrada. No Caribe Show, dia de quinta, na época era assim, ó. Pedrada, pedrada, pedrada, pedrada. O meu parceiro Rony Santos tá por ali também. O meu parceiro Patori. Ei, Patori. O rei do cabaré. Bora, Arley. Vamos pra cima, garoto. O bastidão! Do bastidão, vai! Vinícius Pressão, qual é a parada, mano? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuk é um piloto. Para, meu parceiro, Zé Filho da Pedreira! O Kuk é um piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? É o Cristiano. Tu vai dar pra um? O Cristiano Crocolive, ele! E a sua primeiríssima dama, Jéssica Poderosa. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, tu tá no céu, qual que vai ser? Tu escolhe. Vai descer. Joga tudo, joga essa mãozinha, joga lá pra cima, joga essa mãozinha, joga lá pra cima. As minhas meninas do Jurunas também, mano. E aí, Jéssica? Invadiram, olha a Gabi por ali, mano. Tu é doido, bicho. Tá todo mundo, tá todo mundo. Bora, compadre, joga pra cima. Bora, compadre, joga pra cima. Joga pra cima. O que pensa que jo- eu sou? Que não sou aqui, pensou me dar. Uma de 30. Só deixa a mim, vai cantar. O que pensa que eu sou? Olha o Thiago ali, mano. E Thiago? Uma de 30. Uma moto e as novinhas minha. Aí, Lúcio, não chega, Lúcio. Moto e as novinhas minha. Dora. E no gingado, vai. O meu parceiro Diego Alves. E aí, Diego? Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão. Vai tá loucão, tá? Vai descendo. Chama a novinha pra cá. Chama todo mundo pra cá. Toma, toma, toma, safada. Toma, toma, toma, safada. O bagulho é doido no beijão. Desce, fica de quatro. Desce, fica de quatro. Desce. Bota nela. Vê teu momento, vai. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Faz a boquinha do animal aí, mano. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. E vai quebrando, quebra tudo. Quem é troco vai pro coco. Quem é troco vai pro coco. Para, meu parceiro, o Jeguinho da Pedreira. Esse cara é velha guarda, a gente vira. Com a gente. Bora, meu compadre Paulinho. Compadre Paulinho, você e o Minhal. Bora desse jeito, bora da quadrinha. Bora sem massagem. Bora, bora, bora, bora. É sem frescura. Doente de amor. Ih, rapaz, tu tá sofrendo de amor, tá? Sofri muito na época. Bruno, é o seguinte: só sofre de amor quem não conhece o rock sem fim, mano. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Explode o bagulho. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você, Bruno. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Bora, meu DJ! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora, bora começar! Sacode, balança! Vamba! É bagulho doido que tu queria, mano! Joga todo mundo! Vem, bebê! Joga tudo pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, joga a mãozinha, joga pra cima, 3, 2, 1, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora, eu tava bem contigo, mas tô melhor agora! Você quis ir embora, agora embora na moral, você quis ir embora, agora embora na moral, se tu fosse mil grau não era ex, era... Bora, Filipinho da Caju! Não era ex, era tu, se tu fosse mil grau não era ex, era... Sal! Se tu fosse mil grau não era ex, era... Joga! Sal! Pode dar de sal, pode dar de sal, pode dar de sal, dá de sal, dá de sal. Bora da padrinha, da padrinha, da padrinha. Isso aqui é barreiro, porra. Eu sou solteira agora, sou solteira agora, sou solteira agora, sou solteira agora, sou batida, na batida. O meu parceiro Playboy tá por ali. Meu parceiro Betinho Playboy. Ele e a sua secretária Belly tá por aqui, minha DJ. Joga tudo, joga pra cima, joga pra cima. Vai, bebê! Não complique. Muito simples. Só fazer depois. Um mais um. Menos você. Vai, Cristiano! Qual é a parada, mano? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E o que, bebê? E o detalhe, quando elas voltam, elas vêm com tudo, eu não é, Maiana? Diz assim, ó. Um dia vou te esquecer. Bunda do pois. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma. Vai! Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. E te entender. Dessa vez é. Joga tudo pra cima, compadre! E agora? Quando eu te vi. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. Joga tudo pra cima e vai cantar. Qual o tamanho do nosso. Quem amor. Sabe canta, canta. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim. É o seguinte, Bruninho. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente sempre, né, mano? Inclusive, todo final de semana que eles podem, eles estão aqui do nosso lado, meu parceiro Miau, minha GDS. É hora de arriar, Miau. Vai arriando, vai arriando, vai arriando, vai arriando, vai. Ei, Miau! Vai arriando. É teu momento, bebê! Vai arriando, vai arriando. Bora ver Miau, bora ver Miau, bora ver Miau, bora ver Miau. Deixa no batidão, deixa no batidão. Vai no gatilhado, no gingado, gatilhado, no gingado, vai Miau. Referência no Pará, melhor boca de água, pode confiar. Prepara a bazuca, vamos fazer. E aí, Jéssica? GDS, explode. Rapaziada dos Jurunas, bro. Misa, arreio ou de pá. Minha família Pit tá por aqui também, bebê. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô... Tá malzão, tá? Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Chama teu amigo. Parceiro, que é de sino da CB ali também no setor. Chama os... DJ o Diabo Bravo. Fala que é de sino. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Vindo aí, vindo aí, vindo... Pegou mais uma falta ele hoje. Vindo aí, olha quem tá vindo aí. Vem, ao, vem fazendo a dancinha. Vem. O Paturi, o rei do puteiro, tá ali, meu irmão. GDS, claro. O NBET. Patori, claro. O NBET, claro. E aí vai fazendo o caqueado. Faz como é que faz. Faz o caqueado. Faz como é que é e vai fazer. Faz como é que faz. Vem no caqueado, vem, vem no gingado. Vem no caqueado, vem, vem no gingado. Bora, mais uma, mais uma, mais uma. Faz o caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. tocando. Pra Maiara e o Bruninho. Bora pitbull, vai pegar as cachorras. Bora pitbull. Pega essa! As cachorras, pega, pega. Pega essas cachorras. Pega, pega. Pega essas cachorras. Joga o anzol, puxa o carretel. Bora o Filipinho da Caju, meu mano. Carretel, meu. Faz como é que é, meu. Que joga o anzol, meu. Faz... Veja, filho. Carretel, joga. Puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, sal, sal, eu já tô no grau, sal, sal. Faz a tua carinha de mal aí. Olha os caras doidos, é muito caqueado. Olha o Lúcio doido, é muito caqueado. Toma na pressão, beijinho, ladrão, toma na pressão. Na pressão de ladrão, Gil. Toma de ladrão. Eu tô até vida, hoje que eu fico doido, Maiara. Ladrão, toma, toma de ladrão. Hoje é o dia de comemorar o aniversário do Bruninho. De sobra, por quê? Sobra, foi sexta-feira, meu irmão. Aí o trabalho, a gente veio do distrito, pintou na Águas Lindas, aí depois pintou em Santa Bárbara, veio pro Barreiro, voltou no Barreiro, voltou pra Águas Lindas, e a gente volta aqui pro Barreiro, pro quintal de casa. Aí o bagulho vai ser doido, milhado em cheio. Hoje também é aniversário da Lara Kelly. E ela veio comemorar com a gente aqui no Benção. E aí, Lara? Felicidade, meu amor, saúde, muita paz. Muitos anos de vida. E bota o bragulho pra endoidar. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Lata cheio de tesão, lata cheio de tesão. Bora, Adrianinho! Eu passei, Adrianinho, tempo de nova dimensão, mano! Machuca, machuca! Não saía da quadra Vênus do Barreiro! E arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção. Mais tarde vou me internar em Mosqueiro, meu irmão! Do meu quarto, se só ouve das batidas. Vou pra minha casa, vou me internar, vou me internar! Vou te pegar! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, bora, compadre Paulinho, você é o Miau, toda a tropa aí com a gente. Pega, pega, pega, pega, bora, meu compadre. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Segura na batida, Bruninho. Toma na batida, toma batidão. Toma na batida, toma batidão. Toma na pressão, não batidão e na pressão. Toma na pressão, toma na pressão. E Bruninho, quantas meninas solteiras aqui do Benção te vem tocando, mano? Elas ficam todas excitadas, Bruninho. É. Sabe o que elas fazem, mano? O quê? Elas gemem bem gostoso pra ti. Como é a gemida? Como é a gemida? Ela gime gostoso pra ti. Bora, Bruninho. Bota na pressão, minha DJ. Bora, vó padrinha. Bora, vó padrinha. Sabe por quê? Aqui é sem massagem. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Que loucura. Vida não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de tesão. Casada é casada, é. Nenhuma gama de medo de dar tão pouco consigo dizer. Esse que é teu mal. O que sinto você ter. Sem problema. Não pode ter problema com o DJ. Liga, já quero te encontrar. Vê o compadre Paulinho. Canta bem alto assim, ó. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. Canta aí, compadre! Vou gritar, não mando vir, e te desejo. Compadre Paulinho, você é o meu pai perfeito. Você é. Você é o meu pai perfeito. Me deixando a batida que a Maiara tá tocando. Bora, Bruninho, joga pra cima. Bora, Bruninho, joga pra cima. Vai dançando, vai dançando. Vai me dançando, bala, vai me dançando. Vai me dançando, bala, vai me dançando. Kelly Cirilo da CB, para Filipinho da Caju. Daquela cintadinha do bebê, se não for você, não vai ser ninguém. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom, vem ser eu bebo, cerveja. Isso é benção, mano, isso é barreiro, bebê. Você vai, eu miro, eu te amo, consigo. Você com raiva me atacando e eu sou como besta o tronco. Bora, Renazinho! Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do tempo. Como se duas facas se riscassem procurando. E aí, bebê? São dois corações, diz o tanto que é a mãe. Vem, Luana! Imagina se ele soubesse. As meninas do rock sem fim, Bruninho. Imagina se ele descobre a roupinha que eu deixei no teu calor. Vai! Novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo com o bum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Bora, Adrioninho! Mas que eu fico com você, novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo com o bum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Eu quero aí do batido. A danizada do carinho só não pode se apaixonar. Se atar um macete só não pode se apaixonar. A danizada do carinho só não pode se apaixonar. Tem que ser no batidão. Vem no batidão, no batidão, no batidão. Deixa eu parabenizar aqui a minha amiga Bruna, que tá de berço hoje e vem comemorar seu aniversário hoje aqui na quadra Mensu, aqui no Rock Sem Fim, por sinal, porque ela sabe que todo fim de semana aqui é sem massagem, é sem frescura, é rock até de manhã. E a nossa amiga Bruna tá no berço, ela e a Lara, né, mano? As duas juntinhas comemorando o aniversário aqui do nosso Rock Sem Fim, aqui no Barreiro. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Felicidade, saúde, muita paz pra vocês. E muito rock sem fim, mano. A gatinha Anne tá ali também atrás do Adrianinho. Tá se escondendo. Mas tá com a gente, mas tá com a gente. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Saudades, porque a gente não aí, ó. Do jeitinho que tu gosta. Vamos chegar, vamos chegar na pedreira, mano. Ei, Blaster! Diz aí. Diz pra mim. E canta assim. Quando me paro olhando e diz, encontrou um outro alguém. Me protejo, então limito que talvez tenha outra pessoa que vai acontecer. Essas meninas cantam bem alto. Ele e você, então meu... Tu te rende. Eu medo, guerra da mãe. Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela sabe fazer. Bora, bora, bora, olha o que ela sabe fazer. Bora, bora, minha bichê. A putaria no pistão vai começar. Vai, vai. Se não soltar o brinquedo, nosso body vai buscar. Parabéns, vai. E doida, e doida. E doida, e doida, e doida. Bora, bora, bora. Já. Vai, a putaria, vai, a putaria. Vai no caquinhado, bora, bora no caquinhado. Fala, meu parceiro, Zé Filho da Pedreira, garoto. Mídia Croco Live ali também, tá com a gente. Todo mundo, rapaziada da Pedreira aqui da ponta direita. Aniversário da Bruna. E tá todo mundo chegando, tá todo mundo curtindo, porque aqui o rock é sem fim, Maiara. E você arrebenta como sempre. O Lúcio é... Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos. E é meu gerente Dutra. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, meu dita, meu dita, meu dita. Meu plástico é batata, dá por ali também. Meu dita, meu dita, meu dita, meu dita. O cara do pastel, mano. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Na fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, que ela gosta, bota, que ela gosta, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, bora se passar, se minhar, DJ. Aí, mano Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vem com o DJ. Segura aí, ó. DJ. Começa na fita, fita, fita. Respira tudo, respira aí, porque aqui é pressão do começo ao fim. Passou o DJ Fabrício, depois veio o DJ Gil do Marussuã, aí em seguida veio o Lúcio do Nova Dimensão, e agora chega pra estremecer tudo, Maiara, Barreto e Bruninho. Chama gostosa do Barreiro, Maia. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Aí o Bruninho. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar Maiara. Vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar. Vai no caqueado, vai no gingado, vai no caqueado, vai no gingado, caqueado, no gingado, caqueado, no gingado. Deixa que melo. Joga tudo, vai. É Jaque. É o seguinte. Tu vai beber da na bebida. Tu vai beber da na bebida. Fala, Blaster. Tu vai fuder. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vem, Paulinho. Toma, toma, toma, toma, toma. Dá pressão. Do Bajirão. Bora pra Torinho. DJ Paulinho. Desce, desce, desce. Vai descendo. Desce, vai dançando. Desce, gostosinho. Se você fica cansada, você desce para um pouco. E aí, Bruna. Uma vez. De novo. De novo. Agora. Uma vez. De novo. Fica de novo. Vem jogando. Ai. Joga tudo pra cima, Bruninho. Eu quero ver a moreninha. Me doida tudo. Eu quero ver a moreninha. É fuga. É fuga. Agora casa, largada toda. 3, 2, 1, vai. Bora doida tudo, bora, bora doida tudo. Bora, Paturi. Chegou a tua Paturi. Filipinho da Caju, meu brother. Que é de Sininho da Cementari também. E a família Pitch, mano. Bora temperado. Vem, Felipe. Vem pro cabaré. Bora no bate, vamos embora. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Já, já, já, já. Segura. Bora, compadre Paulinho, cadê você? Lá vai fogo, vai fogo. Ele, o Miau ali também, bora pra cima. É a GDS, Bruninho. Acelera. Olha o que ela sabe fazer. Olha o que ela faz. Bora, Adrianinho, bora, Adrianinho. É bravo, boa. Meu primo Maurício. Vai pra frente, vai pro lado, vai fazendo caqueado. Vai pra frente, vai pro lado, vai no caqueado. Balança o rabetão, balança o rabetão. Galera, o CDP tá ali também. Rabetão, eu não amo, eu engano. Eu não amo, eu engano. Eu não amo, eu engano. Eu não amo, eu engano. Vem xingando. Bora, Blast, cadê meu copo, Blast? Vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando. Agora é só linguada, e pitbull com sede. Agora é só linguada, e pitbull com sede. Agora é só linguada, e pitbull com sede. Vale o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Milha Crocon Live ali com a gente. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Aí chega as batidas envolventes que fazem vocês viajarem de uma forma emocionante, assim, minha bicha! Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Barreto, porra! Tem que respeitar! Barreto! Assim, ó! Joga tudo pra cima e vai cantar bem alto! Bora, chefinho da pedreira! Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom! Te amo, te amo, te amarei a primeira que num outro amor. Meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Chama, chama, chama! Já não sei que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou. É show. Sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Pode emprestar no chefinho. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no Lava Naves como um sonho. E quero que pegue que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava Naves o amor surgiu. Bora, Paturi. Eu dei que me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vais com o teu carinho. Amor não lava nada, o amor surgiu. Família CM, tá aqui com a gente. Toda a família CM, os amigos da pedreira. Parabéns, Bruninha. Tá aqui no Benção. Você, Adriane. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Ei, Felipe. Ei, Felipe Lopes. Ei, Felipe Lopes. Foi loucura da paixão. Foi amor na conta. E elas cantam. A sua estupidez já não te deixa ver. Cadê o Lúcia? Renasceu pra mim. Diz aí. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. O Bruninho. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Fala, minha! Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela sabe fazer, minha BG. Estremece o Bensu! Seu nome, telefone, na minha janela apaguei. Tô na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha. Isso aqui é uma loucura, papai! Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se... E aí, Melo? Também, se pegar no celular... Atende, mestre! Vou armazenar, vou apagar, vou esperar... Bravo! Responder... Liga com... Liga! Vou aceitar... E diz... Briga, vou atender... Fala aí, mano! Sabe de cor, meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu! Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você morar aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Eu já mandei no salve pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar. Celular. Só ligar. Um sinal dizendo que isso vai mudar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu, falando de amor. Meu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para. Com live ali todo fim de semana com a gente. Bora, padrinha! Essa é a padrinha aqui. Sem massagem, sem massagem, sem massagem. São músicas que não podem faltar de jeito nenhum. E a gente toca Maiara Barreto, Bruninho. Maiara. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Meu grande amor, sou louca por você, sem teu amor não sei. E a gatilha quente aqui com a gente também. Te esperar, vem logo. Junto com a Maiara Barreto, com o Bruninho. Alô, gatilha quente! Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Bora! Me amar. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega. DJ Maiara. Barreto. E agora? Não sei por que você disse adeus. Parece que esqueceu tudo entre nós. Galera da Pedreira aqui com a gente. Suas fotos na parede. E a Bruninha tá de berço hoje. Parabéns pra você, Bruna. Olha o Blast, olha o Blast. Ei, Blaster. Aqui. Hoje vou sair, eu quero curtir. Vou esquecer de tudo, não quero mais sofrer. Lembrar de você, só me deixa mal. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Do jeitinho, Bruninho. Então, rapaziada, o CDP ali com a gente. O temperado ali também. Cadê o temperado? A Neca. E essa aqui quando toca, mano. As meninas na loucura. Minha parceira Gabi. E rapaziada dos Jurunas. Tá todo mundo juntinho. O meu parceiro Zefinho, meu empresário Zefinho da Pedreira. O meu casal que eu amo de coração, Cristiano Crocolive. Ele é Jéssica Poderosa. Vocês moram no meu coração, obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pela presença de sempre. Falar uma coisa pra vocês. Vocês são foda, mano. Vai! Os Brothers. Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando a... Tá sem açúcar isso aqui, pô. Teu nome é do meu coração. Não, isso é açúcar, café. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos. Olha o Gil, meu irmão. É Gil. Não tem tipo de meu. O homem do balde. Você me ensinou a fazer no balde a parada. Posso até realizar seus desejos mais ocultos. Te fazer feliz. Essa paixão é um fogo queimando o poder. Bora, menina. DJ, segura, segura, segura. Você não pensa mesmo. Isso avisando, Maiara. Que dia 11 de julho. Acontece o passeio fluvial lá pra Cutijuba. E vai estar por lá DJ Gil do Mauro Sul, DJ Lúcio Nova Dimensão, DJ Bruninho, DJ Fumo. Muita onda, Gargaminha vai estar lá também. Bora, bora, bora. Pelo amor de Deus. Galera do CDP aí com o Benício. Rapaziada, alô meu gerente Dutra, qual é a tua? Sabe que é nós, mano. Ei, Dutra, te adoro, meu amor. Pra você. Toda vez que eu te vejo, estremece o corpo inteiro. Só quero te amar. Só quero te amar. Sentir o calor do seu corpo, me envolver com os seus beijos. Vem me faz sonhar. Tudo que eu mais quero é te fazer mulher. Levar o teu amor. Te fazer carícias loucas e te dar prazer. A minha metade quando é você. Meu compadre Paulinho, eu canto pra você. Amo você, não dá pra esconder. Esse amor tão forte tomo conta do meu ser. Eu amo você. Ei, Buda do Pões! Olhou de lado essa... É nós, mano! Quando meu vivo... Sempre nós! Eu amo... Gira! Com um simples olhar... Sou teu fã! Eu me apaixo... Quando eu crescer, quero ser igual a você! O amor aconteceu... Entre você e eu... DJ Maiara... Barreto. A brisa do mar vinha nos envolver. É assim que se faz. Só aquecer, entreguei a você. Rolando na areia como eu sou. Canta bem a... Sempre te amarei. Eu vou pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me senti assim. Olha o coração. Meu coração explodindo de paixão. Cristiano da Crocolive, ele é a Jéssica Poderosa. Sempre com a gente. Ai, Lúcio, daqui todo mundo lá pra minha casa, lá em Mosqueiro. Parece que você saiu de um sonho. Não deu pra comemorar, mano. Sexta-feira, muito trabalho. Agenda agitada. Último show aqui. Ai, daqui todo mundo pra Mosqueiro. Pra defender meu coração. Vou contigo. O teu bolso é meu guia. Você não tem coragem. Meu Egil! Egil! Respira, Gil! Coração, meu herói! As flores não estão mais. Olha a Taila! Lua e as estrelas ainda. A Taila do Jurunas! Sinto um clipe romântico. Volta o filme, me dê. Bora, meu parceiro Dutra! Vou sonhar, vou sonhar. Lá em Mosqueiro daqui a pouco, Dutra! Todas lindas e belas. Vou sonhar, vou sonhar. Ei, Gabi. Vou sonhar. Batalha suas filhas aí, ó. É, a cor. É doido, mano. É. Gosto de vocês pra caralho, viu? Obrigado pela presença. Bora, cabeça branca. É assim, mano. Pra girar. Que fazem vocês viajarem. Me amar, te amar de novo. Te sentir, ter você. É o Buda da onde, gente? Point Show. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Bora, minha alma. Te ver tão longe. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz. Vira Crocolive! Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Grita, vai! Do que sinto por. Cadê o Paturi? Tá aí ainda o Paturi, tá? Hein? O rei do cabaré. A você, meu. Bora chamar o Pierre, bora! Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história. O chapéu, irmão. E desde que eu descobri, é a Maiara Barreto e Bruninho. Preciso estar com você. DJ Ela, o compadre. Sem massagem. Contigo de novo. Tu vai mesmo, Bruninho. Pra onde eu for, tu vai. Sem dúvida nenhuma. Então pronto, fechou, é nóis. Pelo amor de Deus. Viajei. Para com a tua frescura. Essa baitolagem é só pra mais tarde. Agora as solteiras vão dançar até o chão, mexer esse pompozão, porque elas têm um cuzão, têm um cabelão, irmão. Vem, Taila. Tá na hora das filhas jogarem o cabelo aí. Joga o cuzão e joga o cabelão gostoso agora, Gabi. Só quem tá solteira no beijo vai dançar sim. Quem gosta da putaria? Me separei, porra. Tô solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piru. E a família Bosque Lanche, mano. É terça-feira. O encontro. Solteira agora. A gente vai encerrar lá, mano. sem dúvida. Tô pronto, eu te pego e a gente ficha. Promete alguma coisa pra pobre pra te ver. Eu te pego e é sal. Bora! Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da tela. Bora que é senhora pra terminar! Meu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a bunda pro pai. Meu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando. E ainda bem que eu não tenho ex. Só lançamento mesmo. Joga tudo, vai! É calor de voo. E se for pai te perguntar, cê não tava comigo. Seu ex, tá de voo demais. Tá vendo essa história? Ei, Thiago! Pai. Relembrando aquela época do Rock Sem Fim, né, Thiagão? Tamo junto, meu brother. Eu lembro que o Thiago ficava comigo no punch até umas 4 horas da tarde, mano. Era muita onda, né, Thiagão? Tamo junto, feliz ver você aqui, viu? É nós, bebê! Acionei os contatinhos. Alô, Miau! Que eu tô solteiro. Cadê meu compadre, Miau? Falei que tô com dinheiro. Falei que tô com dinheiro. Falei que tô com dinheiro. É hoje que nós transformamos o rock sem fim num puteiro. É hoje. Fala, Miau! Transformo o rock sem fim num puteiro. É hoje que nós transformamos o rock sem fim num puteiro. É hoje que nós transformamos o rock sem fim num puteiro. É hoje que nós transformamos o rock sem fim num puteiro. É hoje, Taila! Do lado e quer saber aonde eu tô. Minha mulher liga. Ei, Gabi! Quer saber? Seguinte. Eu tô. Eu disse, ei, mulher, se acalma aí, é que eu tropecei na rua e caí no rock sem fim. Caí no rock sem fim. Caí no rock. É disso é que tu gosta, Gabi. Caí no rock sem fim. Caí no rock sem fim. Caí. Bora, Filipinho da Caju, mano. Tropecei na rua e caí no rock. É nóis, viu, bicho? Fico toda assanhada quando a maior toca. Fico toda assanhada quando a maior. Como é, Gi? Como é? Bota que bota que bota. Bota que bota que bota. Dá-lhe da cama, me rabo, puxando o cabelo, só que eu gostei. Bota que bota que bota. Bota que bota que bota. Dá-lhe da cama, me rabo, puxando o cabelo, só que eu gostei. Bota que bota que bota. Mas é o seguinte, Buda do Ponte. Daquele jeitão, te liga aí, ó. Se tu tem hora pra voltar, então tu tá no rock errado. Se tem hora pra voltar, então tu tá no rock errado. Fala aí qual é o rock. É diferente, a DJ é chapa quente, ainda tem as inocentes. Doida pra mexer o rabo. Doida pra mexer o rabo. Doida pra mexer o rabo. Doida, doida. Ei, Jaque Melo, que isso? O rabo. Doida pra mexer o rabo. De mansinho. O rabo. De mansinho. Inocente, doida pra mexer o rabo. Quero nem saber, hoje eu vou baratinar. Vou transar e vou beber. Vou fumar um beck e ao som de matuê. Suas amigas querem me dar, eu tô doido pra comer. Quer brigar comigo, quer ficar. E Diego da Pedreira, primeira dama, do jeitão. Eu não tô ligando, eu não tô ligando. Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando. Eu não tô ligando. Bora, Paulo Henrique! Agulha doido na quadra, abençoa, Paulo Henrique. Meu amigo Fabrício saiu chapado daqui ontem. Mano, pibotane, olha o PH, mano. Ela é malvada, não viaja. Tem cara de santa, mas a louca é tarada. Gosta do perigo, que fada safada. Tem ideia, cheque, deixei ela instigada. Tem ideia, cheque, deixei ela instigada, danada. Calma aí, moreno, você tá entrando em desespero. Já falei que sou completa, devagar, não é ligeiro. Passa a língua com piscina na cabeça do teu. Eu deixo toda arrepiada, você me pediu. Bora, sim! O Paturi tá aí ainda, mano. Passa a língua. O Paturi não sai mais daqui, mano. Tem até uma cama ali atrás. Eu sou teu fã, eu sou teu fã. Bora, DJ! Quando eu crescer, quero ser igual a você, mano. Esses caras veem de outro planeta, aterrissaram em Recife. Ela bola um beck dentro da Mitsubishi. Nós só bebe uísque, elas na carreira do pó. Vem pra Camaragibe, da xereca por menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Ei, Buda do Ponte. O peitinho na cintura e o Faz o caqueado pra mim, vai. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. O mais novo blogueirinho de Belém do Pará. Bandido, te liga. Bandido. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Então bota, bora blaster. Rebolindo pastel na Marambaia. Então... Fala pra mim, mano, como é que a concorrência tá, meu filho? A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente. Tudo irritada, caralho. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é só amigo. Vou falar minha opção. Pra sair comigo, como é Ruivinha? D8 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo. Tu gosta, né? De 38 carregado, torrando um baseado. Tu gosta, por isso que vem pro barreiro, né, menino? Da boca que fa, que fa, que fa, que fa, que fa, que fa, que fa, que fa. Bora, DJ! Bora, DJ! Sem massagem! Fala pra mim o que que o Buda é na tua vida. Verdade, e aí, Buda? E o DJ Guga é o cachorro da tua vida. E o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Vem mais uma vez chegando, vem mais uma vez chegando. Ah, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. E Gabi, lança, chama Maiara. Balança, tô louca de lança. Chama, ó, oh, que minha bunda balança aí. O que acontece, velho? O que acontece no Bem Sombro, Nino? Tá no morro que eu te levo. Morre no Bem Sombro. Morre em Vegas. Me arrasta no morro. Morre aqui sempre, tu sabe. Faz ideia, pô, o que acontece em Vegas. Morre aqui. Me arrasta no morro que eu te levo. Faz ideia. I walk in the corner with the body screaming. O que é que ela diz? A língua tá enrolando já, né? A batida! É teu momento. Vai, Daila! O talentinho, Daila! O talentinho! O talentinho! O talentinho! A Daila dos Jurunas! E o DJ já te avisou que essa explosão... Rocha, funk, pat... Olha as filhas aí, Taila. Safada, é o momento delas. Só um cuzão. Joga o cabelão. Só um cuzão. Joga o cabelão. Devagarito vai embaixo, subindo de pina da bunda. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Eu tento rebolando, chamando. Maiara. Eu tento rebolando. Maiara. Galera do CDP tá aí do teu lado. Remista do CDP tá ali, ó. Quem mandou te divulgar? É Davi Produções. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. Eu ainda não entendi, mas. Gabi, chega aí, Gabi. Que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar. As mulheres não chifram ninguém. Chifrar. As mulheres são sinceras, mano. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora... Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Se mil grau não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Parceiro Cristiano da Croco Live, a Jéssica. Tá ali com a gente. Boa silêncio, não é a patroa. Quer ir embora... Vai pra cima. A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade. Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Vai se tratar, garota, sai da minha porta, rasgou minhas roupas. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Eu tava de boa, cheia de história, e agora chora. Vai se tratar, garota, sai da minha porta, rasgou minhas roupas, queimou dois mar. Aniversário da Lara Kelly, Gabi, Perigosa, Flávia Bandida, tá todo mundo aqui no Benção. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Gabi Perigosa, Flávia Bandida, Lara Kelly, a Tayla. Sou fã de vocês, o meu parceiro Betinho Playboy tá por aí também, minha DJ. Fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado. Poxa, dessa é você, mano. Fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão do pico. Vou tocar até meio-dia. Tá de bandido, né? O beat é envolvido. Eu vou tocar até meio-dia hoje. Cuida que entrar no carro, ficha. Vamos dar um giro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na parte de Deus que permanece. Valeu, Thiago. Sexta, sábado e domingo, nosso segundo por aqui, viu? Todo final de semana a gente tá aqui pra fazer Rock Sem Fim. Estão privados. A partir das 4 da manhã, pode chegar que é nós. Te bati no meu peito dos criaquinas. Diego da Pedreira, valeu, mano. Ei, Buda, canta assim. Na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui. Biozinho, diferenciado, eu tô muito avançado. Ela sente o fato. Valeu, Betinho. Tá minha Santa Fé. Tamo junto, mano. Muito, né? Vou fazer o que. Obrigada, Flávia. Obrigada, Tayla. Obrigada, Gabi. Beijo. Chique, empilhar nas notas. Enquadro na blitz. Os... I love you, gostoso. Então persiste. A mente é fértil. Pra sonhar, não tem. Gostosa, um beijo. Cria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista, uns balão que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça em taça, com os parça é vários brinde. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Obrigada, Cristiano, obrigada, Jéssica. Outra fita. Bosque Lanche, minha família Bosque Lanche. Minha equipe Crocolive, Jefinho, obrigada, mano. Valeu, Betinho. Vê nós, bebê. Vem, Bruninho.